ZYJ481, Rádio Barra do Piraí AM, 1470 kHz. Estúdios, Rua Ana Nery, 120, nono andar, Centro, Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Parque Transmissor, Ilha Angra dos Reis, bairro Oficina Velha. Grupo RBP, comunicação é com a gente.